teve gente que tombou. Precisa ter fé em Deus para chegar onde estou. Estado de São Paulo, Marte Terra, terraplenagem, engenharia e infraestrutura de grande porte, pavimentação, usina de asfalto própria, pavimentação de vias urbanas e rodovias, infraestrutura, desenvolvimento urbano, lançamentos imobiliários e vendas, milhões de metros quadrados urbanizados. Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook, Marte Terra Engenharia, Marte Terra, uma empresa do grupo OBM, solidez é a base de tudo. Tá aí o recadinho da Marte Terra Engenharia. Entrem lá no Facebook, no Instagram, digitem lá arroba Marte Terra Engenharia e curtam lá as novidades da Marte Terra. Também podem entrar no site grupoobm.com.br. Marte Terra Engenharia, solidez é a base de tudo. E agora vamos atender mais um pedido correndo aqui. O Fábio Cenciati pediu uma das Irmãs Galvão, então Pedacinhos. Galvão, que nós vamos terminando o programa de hoje, agradecendo a todos vocês pela audiência, pela participação. Muito obrigado, gente, desejando de coração uma excelente, produtiva semana para todos vocês que estão nos ouvindo. Estamos ficando por aqui, o nosso encontro marcado é amanhã, a partir das 6 horas da manhã, aqui na Rádio Jornal de Indaiatuba, na Voz do Sertão. Tamo embora, gente, obrigado, Rodriguinho, pelos trabalhos de hoje. Tamo embora, até amanhã, se Deus quiser. ZYK 712, Rádio Jornal de Indaiatuba, operando em 1470 kHz AM, telefone 19-3825-6520. Rádio Jornal, a autêntica voz de Indaiatuba, a sintonia da emoção.